Bom dia. Vamos começar nossas atividades. Meu nome é Carlos André Uehara, sou diretor executivo do CRINorte. O CRINorte é o idealizador desse evento, o Ensaio sobre Envelhecer. Hoje é o nosso quinto encontro do segundo ano de atividades. Então, sempre às terceiras, quartas-feiras de todos os meses, nós fazemos esse encontro aqui no Hospital Santa Catarina, para discutir as questões do envelhecimento e seu impacto na sociedade, fugindo das questões de saúde e doença, né? Todo o impacto do envelhecimento e o que isso acarreta na nossa vida. O ensaio só é possível pelo apoio do Hospital Santa Catarina, da SBGG São Paulo e pela revista Aptari. E hoje discutiremos a questão de gênero e envelhecimento. Temos duas convidadas hoje que vão nos ajudar nessa discussão e vou chamar a Lilian aqui para conduzir os trabalhos. Obrigado, bom dia. Bom dia, gente. Obrigada por terem vindo. Eu estou muito feliz hoje com as duas convidadas que a gente vai ter aqui em cima com a gente para discutir um tema que é tão atual e tão importante, que é a questão do gênero e envelhecimento. Então eu queria chamar ao palco primeiro a Laerte Coutinho. Laerte é autora de quadrinhos, cartuns e charges. Nasceu em São Paulo em 51, fez alguns cursos livres de pintura, desenho e teatro, entrou na USP em comunicações para fazer música e depois jornalismo, mas não se formou. É uma das criadoras da revista Balão de quadrinhos da empresa Oboré, que é uma assessoria de comunicação para sindicatos. Publicou seu trabalho no Pasquim, no Bicho, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, em várias revistas. Foi autora da revista Piratas do Tietê, também o nome da tira diária que produz. Participou da redação de programas de TV da Rede Globo, como TV Pirata, TV Colosso e Sai de Baixo. Todo mundo conhece esses programas, né? E apresentou o programa Transando com Laerte no Canal Brasil. Laerte, você pode subir aqui para se juntar a gente no palco? E eu gostaria de chamar também a Letícia Lanz. Letícia Lanz é psicanalista, especialista em gênero e sexualidade pela UERJ. Ela é mestra em sociologia pela UFPR, foi a primeira pessoa transgênero a obter o grau de mestre nessa universidade em 2014. É bacharel em economia e mestre em administração de empresas pelo FMG. Atuou 30 anos como consultora na área de recursos humanos, desenvolvimento gerencial, desenvolvimento de equipes de trabalho em organizações públicas e privadas do país e do exterior. Fez diversas especializações no exterior, entre elas nas áreas de saúde e farmacêutica em Londres e de desenvolvimento de pessoas em Tóquio. Publicou diversos livros, como Eu, Comigo, Aqui e Agora, Muito Prazer em Me Conhecer, e Os Segredos de Crescimento Pessoal Mais Bem Guardados do Mundo. Espera aí que tem bastante coisa aqui. A última obra, intitulada O Corpo da Roupa, Introdução aos Estudos Transgêneros. Ela é membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná. Participou da fundação e foi a primeira presidente da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Transgêneros. Fundou ainda o movimento Transgente, que congrega hoje uma parcela bastante representativa da população transgênero do país. Mantém desde 2006 o arquivo Transgênero, um dos sites mais acessados em língua portuguesa para informações, suporte e ajuda em questões transgêneras, expressão de identidades de gênero divergentes e diversidade de gênero. O endereço é www.leticialanz.blogspot.com.br. Em 2013, tornou-se a primeira pessoa a receber o prêmio Claudia Wonder, concedido por entidades de defesa das pessoas transgêneras do Estado de São Paulo. É casada há 40 anos, tem três filhos e três netos, adora família, casa, cozinhar, arte, fazer artesanato, livros, música, tocar violão, cantar, flores, montanhas e gente. Letícia, você pode subir aqui para falar com a gente? Gente, mais uma vez é um prazer ter todos vocês aqui. Essa discussão depois vai estar disponível no YouTube e no Facebook do CRINorte. Então, se vocês ainda não são fãs, curtam lá para assistir a nossa discussão aqui. Bom, gente, é um prazer enorme. Eu estou até um pouco nervosa. Tá tudo bem? Bom, esse é um tema que, assim, a gente já tem essa iniciativa desde o ano passado, no começo do ano passado, como eu estava até conversando com a Letícia, e a questão do gênero é uma questão que sempre vinha nas sugestões, porque a gente tem um formulário que os participantes preenchem, e a questão do gênero era sempre uma das mais votadas. O pessoal sempre sugeriu muito a gente falar desse tema. E aí a gente viu que a gente já estava com uma maturidade boa na iniciativa para falar sobre essa questão. Mas gênero e envelhecimento não é uma coisa que se fala muito, mesmo nos meios do envelhecimento. Então, eu queria fazer uma introdução aqui, perguntando um pouco a história pessoal de vocês. Assim, a gente já viu muitas entrevistas de vocês e tal, mas eu queria usar primeiro um gancho com a Laerte. Eu era assinante da Bravo e eu vi a tua entrevista, eu até trouxe aqui, achei na minha coleção, que foi essa entrevista, que foi a primeira que saiu, né, com você, sobre isso, do Antenori. Você apareceu nessa revista em 2010, né? Já são... Alô? Final de 2010. Foi no final de 2010. Você, nessa entrevista, você estava como crossdresser, né? Agora já se passaram 7 anos. Você estava à beira de fazer 60 anos quando você deu essa entrevista. Você acha que a perspectiva da velhice, ou estar entrando na terceira idade, foi um fator determinante para você finalmente tomar a decisão e seguir em frente como transgênero? Desculpa, esqueci seu nome. Lilian. Não a velhice em si, mas as condições de vida em que eu me encontrava foram, sim. Porque a pessoa trans, que se reconhece como trans, e está nessa situação de classe média em que eu me encontro, tem obstáculos pela frente que não são nada fáceis de transpor. Tem patrimônio social a defender, tem amigos, emprego, relações familiares, relações sociais. E muitas vezes essas coisas, muitas vezes, assim, muitas mesmo, essas coisas são decisivas para que a pessoa se mantenha clandestina, né? Mantenha a sua transgeneridade sob um controle férreo. Para mim já não estava tão férreo assim esse controle, e a minha vida pessoal apresentava condições bastante relaxantes. Meus filhos já estavam crescidos, estava tudo fora de casa, meus pais são pessoas absolutamente abertas e com uma cabeça capaz de compreender. E eu também estava numa situação profissional muito tranquila, né, de estabilidade profissional. Era uma pessoa reconhecida. Então, eu achei que o risco era pequeno. Eu considerei que o risco era pequeno. Mas, ao mesmo tempo, eu também considerei que não havia por que manter algo que era tão legítimo e que me fazia tão bem sob guarda, assim. Então, tem a ver com a idade... E não tem também, né? Letícia, o seu ponto de virada foi após um infarto que você teve em 2008, mas esse processo já vinha acontecendo há algum tempo, né? Você acha que com o infarto e encarar a sua própria finitude, você teve uma motivação a mais a se mostrar para a sociedade como trans? Alô? Bom, o infarto é uma metáfora, né? Como de resto a minha vida anterior. Quando você é obrigado a viver uma vida que não quer, porque pelo fato de ter nascido na classe média, eu fui tremendamente reprimida, né? Ao realizar a minha identificação com o mundo feminino. As pessoas usam, em geral, escolha. Essa palavra não deve ser usada nunca com relação a sexo, a gênero. Porque escolha é um processo em que você elege uma entre várias alternativas. E qual é o critério de eleição que você tem na escolha? É tomar aquela alternativa que te dê mais benefícios e menos dor de cabeça. Né? Isso está fundado na teoria dos jogos do von Neumann e é um fundamento para a ideia de escolha. Identificação é um processo psicológico em que não entra em cena ganhos e perdas. Simplesmente você se reconhece como tal. É um processo altamente subjetivo. Né? Pessoas muito descompensadas se reconhecem como chapéu, às vezes. E está válido. No meu caso, aos 3 anos, eu já me reconhecia no universo feminino. Que esses universos estão desenhados aí muito antes da chegada de cada um de nós a esse mundo. E o universo já estava desenhado. E aos 3 anos eu tenho ideia que me identifiquei com aquele mundo feminino. Eu não queria nada do de cá, carrinho, bola, essas melecas, briguinha. Achava uma titica aquilo tudo. Adorava boneca, adorava casinha, mas esse era um mundo proibido. E quando eu indagava para os adultos, mas por que, que ele é proibido? Ah, porque Deus fez assim. E eu passei boa parte da minha vida tentando responder para mim mesmo por que, que Deus tinha feito daquele jeito. Né? Que tamanho, que sujeito tão sacana ele era para poder fazer aquilo comigo. Porque eu me imaginava uma pessoa perversa, uma pessoa má, uma pessoa fora do esquadro. Porque, além do mais, eu ainda tinha um outro drama. Além de me identificar com o mundo feminino, eu queria ficar com mulheres. E, para todo mundo, eu era um objeto comestível. De tal maneira que eu tive anos e anos de uma luta muito grande com o banheiro masculino. Aliás, quando eu transicionei, você lembra, né? O que eu fazia? Eu entrava em banheiro masculino só para ter resposta desse tipo. Me desculpe, senhora, mas aqui a senhora está no banheiro errado. Aí eu dizia, ah, se eu tiver, você também está. Era um prazer mórbido que eu tinha de falar isso, sabe? Uma espécie de vingança mesmo, né? Depois, inclusive, daquele episódio seu na padaria, aí que eu intensifiquei as ações. Então, eu estou dizendo que o que acontece? O infarto, ele assinala para mim, né, um momento, uma grande metáfora, uma história recontada que chega ali, eu me lembro claramente daquela luz azul da UTI. Eu olhava aquela luz azul e era visitada de hora em hora por enfermeiros que chegavam lá para ver meus seios. Eu tinha seio, mas eu vivia uma vida dupla. Então, uma vez eu ouvi um dizer para o outro, olha, você já viu o Calbi? Era eu, né, lá na UTI. Eu acho que eles até cobraram ingresso. E não me pagaram nada. Né, para estar ali. Mas aí eu resolvi, com aquela luz azul, eu falei, acabou. E para mim foi muito duro, né? Aquela altura da vida, uma imagem consolidada, casada, muito bem casada, com uma mulher espetacular, 3 filhos. Agora eu tenho 4 netos. Né? Então, e era uma das 10 melhores profissionais na minha área no país. Isso sendo modesta, eu acho que eu estava entre as 3. Agora, sabe o que aconteceu? Quando eu transicionei, ao contrário de Laerte, eu perdi todos os meus clientes, que até hoje me encontram no aeroporto, porque minha imagem é muito emblemática, eu não mudei nada. Um dos problemas que eu tinha é que eu sempre tive cara de menina, né? Então, eles encontram comigo no aeroporto e fazem de conta que não me viu. Né? Grandes empresas, grandes organizações. Mas tudo bem, me reorganizei na clínica e estou relativamente mal. Sinceramente. Mas o infarto, então, foi uma metáfora, não tem, eu não acho tem que uma sim. relação... Podia ter sido de outro jeito, né? Mas precisou de chegar ali porque o corpo não me representava mais. Uhum. E, aliás, uhum. aí surge um conflito muito grande que a gente estava conversando antes. Quer dizer, quando o corpo para de me representar, quem sou eu? Sim. E isso acontece muito nesse processo chamado velhice, que é o contrário. A pessoa olha no espelho e fala assim, esse corpo não me representa mais, mas eu sou aquilo que está no espelho, não tem nem dúvida. O meu era o contrário, né? Eu sabia quem eu era, aquele corpo estava fora. E uhum. ele se revoltou, falou, uhum. mas eu estou aqui, né? E aí eu tive que fazer essa fusão aos 50 anos. É, a questão... A gente vai voltar nessa questão do corpo, mas eu queria fazer uma pergunta antes. A questão do gênero, ela é extremamente ligada a tabus, assim como a velhice, guardadas as devidas proporções. É, porque a gente usa o termo velho para algo que é... A gente joga fora um sapato velho, uma bolsa velha. Né? O velho é inútil, é algo que não se usa mais. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma campanha muito bonita da Natura, que fala sobre os preconceitos que as mulheres sofrem todos os dias, é, sobre o Cronos, aquele creme anti-idade. E em todas as idades, eles vão desde a senhora de 80 anos, que resolve mudar de vida. É, e aí, o slogan da campanha é, mas você está muito velha para isso. Então, e uma das personagens que eles mostram na campanha é uma senhora de 50 e tantos anos que, depois de 30 anos de casada, se apaixona por uma moça e resolve casar com ela. E aí, não, mas você está muito velha para isso. Então, eu queria perguntar para vocês, porque, juntando essas duas questões, né, o envelhecimento e a questão do transgênero, você encontra um tabu duplo, um preconceito duplo. Tipo, pô, mas nessa altura da vida, você não está muito velha para isso? Para inventar essa moda? Então, eu queria ouvir de vocês se houve algum tipo de observação ou de comentário nesse sentido. A essa altura da vida, você vai tomar essa decisão? Laerte, você já está com uma carreira consolidada, você tem família, né? Essa altura da vida, você quer tomar uma decisão dessas? Para quê? Por quê? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês as experiências nesse sentido. Quando a publicidade se interessa por um tema, em geral é sinal de que aquele tema está virando uma mercadoria. A publicidade não se interessa pelo problema social que é a transgeneridade, pelo drama e pela miséria e pela dor e pelos assassinatos. Ela se interessa por trans bonitas, por trans jovens, por trans que parecem mulher, que tem a tal da passabilidade. Uhum. Uma das coisas da qual eu fui acusada é de não ser bonita, de não parecer mulher, de não ter mudado meu nome, de não ter feito uma reestruturação óssea. Que tem, existe uma quantidade de ferramentas à disposição de quem tenha dinheiro, lógico, que é capaz de produzir uma mudança orgânica, uma mudança física em você extraordinária. É o que a Caitlyn Jenner fez em 2 meses. Se você tiver grana, tudo bem. Agora, ir atrás dessas autotransformações todas também revela um grau de preocupação pessoal com modelos que eu não tinha. Por muitos motivos. Eu vivi a minha vida masculina sem ter grandes conflitos com isso. Não tinha. Eu tinha conflitos com a minha orientação sexual, que eu escondi durante a minha vida inteira que eu gostava de homem. Agora, a parte da transgeneridade veio como brinde, assim, depois que eu resolvi me aceitar. E as acusações que me fizeram muitas vezes eram essas. Você era um homem aceitável, agora virou uma mulher horrível. Como se isso fosse uma acusação. Um sujeito que escreveu na coluna que eu era uma baranga moral, associando associando uma questão ética e moral, né? Portanto, que eu sou falsa, à questão de que eu sou feia também. Pois é, eu não tenho esses problemas. Eu procuro ficar o mais bonitinha possível. Mas eu não tenho problemas com a minha feição, não tenho problemas com a minha voz, não tenho problemas com o meu nome. Eu sou essa mulher, eu sou essa mulher possível, né? Uhum. Então, esse tipo de acusação, ele é doloroso também, porque você está com autoestima meio vacilante. Assim. Né? Você está se descobrindo como uma nova pessoa, de uma certa maneira. Sim, né? Então, uma nova pessoa. E ao mesmo tempo, vou descobrindo minhas características também. Não são limitações, são as minhas características. Se eu começar a considerar que o fato de eu não ter uma cintura e um quadril largo é uma limitação, eu vou estar me perdendo de algo que me é precioso, que é meu corpo. Uhum. Eu estou bem com ele. Entendi. Legal. Letícia, você ouviu algum tipo de comentário? Poxa, mas sua família já sabe? Precisa a essa altura do campeonato? Você, né, é alguém super reconhecido no meio corporativo, você quer, a essa altura, nesse momento da sua vida, fazer essa mudança? No círculo imediato, não. Houve um silêncio sepulcral. Eu não sei o que é pior. Né? Porque, da parte das empresas que me contratavam e que tinham os meus serviços, eles silenciaram como se eu tivesse morrido, não, como se eu não existisse mais. A mesma coisa aconteceu do lado da minha família original, né? Onde também a única pessoa que sempre acompanhou o meu processo, que sabia de tudo, era meu pai, mas fora ele, lá sim houve uma rejeição. E a pior rejeição que eu recebi foi dentro do gueto, sabe? Mesmo. Dos chamados movimentos organizados de travestis e transexuais, que são movimentos nascidos na rabeira do movimento gay no Brasil, representam meia dúzia de gatos pingados, mas que tem é tipo biscoito de polvilho, faz muito barulho e não enche a barriga de ninguém. Mas eu ouvi coisas terríveis, do tipo assim, ah, você é um velho que resolveu vestir de mulher, isso não é coisa para a sua idade. Ou seja, situando o processo de identificação de gênero numa determinada fase da vida. Não é? Ah, então você está pervertendo seus netos, porque eu sou a demolidora mesmo. Eu não vou abrir mão do meu papel de pai, de marido, sabe, de avô. Os meus netos me chamam de avô. Avó, como ele disse uma vez. Quem pode falar um pouquinho mais perto do microfone. Meu neto uma vez disse para a menina do caixa, ele apanhou um Kinder Ovo lá embaixo e virou para mim e falou assim, vô, compra para mim. E ela, naturalmente, dentro do binarismo da sociedade, foi corrigir, não é vô, é vó. Ele olhou para ela e falou assim, é vô sim, sua boba, minha avó está em casa. Evidentemente que eu deixei para ela resolver aquela questão existencial que ela deve estar até hoje preocupada a respeito. Mas isso dentro do gueto precisa de ver, porque uma coisa que a gente tem que situar aqui, eu acho muito importante quando a gente vê esses debates, e eu sou, antes de mais nada, uma intelectual, né? É o que eu fiz a vida inteira. Então, elaborar a questão do gênero, porque para a maior parte das pessoas, de que eu estou falando quando eu estou falando de gênero? Né? O gênero é uma apropriação social, cultural, política do sexo, que é biológico. Sexo, que eu sei, nos animais sexuados, que é o nosso caso, só tem macho e fêmea, intersexuado e nulo. Nulo, inclusive, é uma categoria que a maior parte das pessoas desconhece. Né, intersexuado ainda lembra, ah, sei, é o hermafrodita. Então, o nome não adiantou nada. Eu acho horrível isso aqui, porque vai pesando. Eu sou muito preguiçosa. Mas gênero é homem, mulher, masculino e feminino. Só, e só tem dois gêneros. Gênero é uma construção jurídica. Tanto que dá uma dor de cabeça danada se você não tem um nome neutro, né, como de Laerte. Dá uma dor de cabeça danada para mudar. E eu, quando mudar, eu já te falei como vai ser. Né? O dia que aprovar a Lei João Nery, eu quero ir no cartório, vou me chamar Geraldo Eustáquio Letícia Lange de Souza. Ah, mas você vai manter o outro? Mas é claro, eu vou anular a metade da minha vida. Que é outra loucura que existe, quer dizer, só porque eu me identifiquei com o universo feminino e fui obrigada a viver no outro, agora eu tenho que negar que ele existe? Né? Eu tenho que me submeter a esse tipo de pressão idiota por um binarismo besta? Quer dizer, eu nasci macho e me identifico com o mundo feminino. Mas isso está tão naturalizado que, no espaço onde se registra, né, a condição biológica do sujeito, que é macho ou fêmea, está escrito homem, mulher, ou masculino e feminino. Sexo, masculino. Masculino não é sexo, é gênero. E, sendo gênero, é construção social. E agora vai ter na cédula de identidade. Na nova cédula de identidade tem um negócio que não tinha... Gênero. Que é sexo, feminino ou masculino. Tá. Feminino e masculino, você calcula bem. Então, é atestado de burrice, né? Porque gênero... E gênero, quando o sexo combina com o gênero que você recebe ao nascer, quer dizer, é macho, vai ser enquadrado naturalmente como homem. E se a pessoa está bem adaptada, eu duvido que todos estejam. Mas a repressão é tão grande que acaba ficando. Né? Eu falo isso por mim e falo com a autoridade de quem viveu 50 anos nessa condição. A gente chama a pessoa de cisgênero. E quando ela tem alguma dificuldade, algum problema profundo, superficial, passageiro, definitivo, com o enquadramento que recebeu, a gente chama de transgênero. Portanto, transgênero não é uma identidade, né? Ela é uma condição sociopolítico-jurídica de não adequação ao binário de gênero, que é homem e mulher. A outra variável que está sempre em jogo é a orientação sexual. Né? Orientação sexual é com quem eu gosto de ficar, de namorar. Né? Então, tem o homossexual, que é quem gosta do mesmo sexo, o hétero, que é quem gosta de sexos diferentes, o bi, que gosta dos dois, assexual, que não gosta de nenhum, quer saber disso, e pansexual, que até garrafa de Coca-Cola né? entra no... Mas também é assim, nasceu macho, tem que ser homem e tem que gostar de mulher. Isso já está automático na cabeça das pessoas. E eu tenho impressão, viu, Lilian, que quando se fala gênero na velhice, está querendo falar de sexo. E quando fala de sexo, está querendo falar de atividade sexual, que nem é o sexo biológico de macho ou fêmea, mas atividade sexual, que eu vou dizer para vocês, é ruim em qualquer idade. Olha, se a pessoa não for suficientemente subversiva, é uma... Bom, quase que eu falei bosta. Porque a gente é treinado a reprimir isso. Prazer é algo vergonhoso na nossa sociedade, qualquer tipo de prazer. Tem esse prazer autorizado, né, que é o prazer para reprodução, que eu não vejo prazer nenhum nisso, né? Família dá um trabalho danado. Então, mas esse é autorizado. E os outros? E os outros desejos, né, de que Lacan nos fala, por exemplo, o desejo capaz de mover o sujeito, o desejo que... É aquele vazio em torno do qual a gente se organiza como sujeito, buscando preencher. Né? Acho que é isso. Eu queria só voltar, a gente tinha falado um pouco da questão do corpo e tal. Para a maior parte, para, né, quem está envelhecendo, chegar à terceira idade, chegar à velhice, é aquilo um pouco que a Letícia falou, é você olhar no espelho e não reconhecer aquele corpo. Esse corpo aqui não é meu, eu sou, né, tipo, eu não tenho tantas rugas, eu não tenho... E aí, para quem está fazendo a transição, na época que vocês estão fazendo, então, vocês estão entrando na terceira idade, passando pela transição, vocês passam a descobrir o corpo de uma outra maneira. É quase como se fosse uma adolescência. Você está enxergando o seu corpo de uma outra forma, com as suas potencialidades. Então, eu queria ouvir de vocês como é que está sendo essa experiência. Como é que é a experiência de repente, você olhar e você ver duas coisas diferentes. Você vê seu corpo mudando de duas maneiras diferentes. Você vê seu corpo envelhecendo e você vê seu corpo como o corpo de uma mulher. Então, eu queria ouvir de vocês como é que está sendo, como foi a experiência de vocês nessa fase, principalmente de transição. Bom, para mim, o primeiro grande entendimento em relação ao meu corpo e ao gênero, desculpa, estou meio dando costas para vocês, foi quando eu me depilei inteiramente. Foi nesse processo de me travestir, a Duda, que tinha um ateliê exatamente para atender essas pessoas, me depilou inteiramente, propôs isso, eu topei, e quando eu me vi sem aquela roupa de pelos em frente ao espelho, e a sensação que eu senti, foi como se eu estivesse num outro corpo. Foi muito epifânico. Foi um momento assim, que eu entendi que havia uma coisa que mudava radicalmente e que não estava na estrutura do meu corpo, no tamanho da minha bunda, não estava em ter seios ou não ter seios, estava num sentimento, num entendimento meu mesmo sobre quem eu era. De lá para cá eu venho negociando em relação a, por exemplo, implante de seios. Não estou nem convencida de que sim ou de que não. Tô com essas, são coisas que eu deixo penduradas, porque não há uma negação clara e nem uma aceitação incondicional. Pretendo passar por um processo de hormônios como um método de conhecimento, não como não com a pretensão de caminhar com o meu corpo para um determinado estágio modelar de ser mulher, mas eu quero sentir, através dos hormônios, através de uma mudança hormonal, eu quero conhecer determinadas possibilidades que eu acho que eu não conheço ainda. Então é isso. Meu corpo não está sendo para mim objeto de uma expectativa de transformação mágica. Eu continuo me entendendo como um ser humano que está passando por diversas idades e que há condições orgânicas que são típicas desses processos e dessas etapas. Nem todas legais, nem todas chatas. Mas é assim que vou indo. A questão da cirurgia, quando você fala que está lá, né, você está ainda refletindo se você vai colocar o implante de seios ou não, de que maneira fazer o implante de seios... Isso reafirmaria a sua identidade? Por que cogitar, por exemplo, eu não sei se isso é uma coisa que você cogita também, por que cogitar um implante de seios e não fazer uma mudança completa de sexo? Onde é que fica a linha para você? Pois é, a pergunta é muito boa. Eu não me sinto mal com a minha genitália. Eu acho que está tudo de acordo. Não vejo necessidade de mudá-la, nem de redesigná-la. Seios já são diferentes. Seios têm uma existência simbólica muito interessante, que me intriga. Por exemplo, depois que eu comecei a usar essas próteses que eu estou usando, a minha entrada no banheiro feminino ficou muito mais suave. Não é que as pessoas achem que eu passei a ser uma mulher, porque eu sou reconhecida como um homem que está numa outra expressão de gênero. Mas o fato do seio apontar sob a roupa confere uma outra interpretação também, confere uma espécie de sossego, assim. Não sei, isso é uma impressão que eu tive e pode constituir um capítulo interessante na história da psicologia social. Peitos são um sinal muito claro de que aquela mulher é uma mulher, mesmo que ela não tenha peito. Letícia? É, da mesma forma que as pessoas confundem gênero com sexo, há uma confusão muito grande com velhice e com envelhecer. Né? Eu estava conversando com você sobre isso antes. Porque envelhecer é sinônimo de vida. A alternativa a não envelhecer, ninguém gosta. Né? Então, envelhecer é um processo natural e eu nunca tive nenhuma dificuldade com esse processo, sinceramente. Né? Porque, talvez porque eles sempre me acharam muito bonitinha, sempre achou que eu era menina. Então, o corpo, para mim, também sempre teve paralelo à identidade. É outra coisa. Corporalidade e identidade são duas coisas completamente distintas, e eu sugiro, inclusive, vocês assistam um filme belíssimo, se não viram, chamado O Homem Elefante. Né? É uma história real do final do século XIX, de um indivíduo que tinha uma deformidade muito grande, que era apresentado em circos, e ele era um poeta, era um sujeito extremamente sensível, romântico, e ele não conseguia se relacionar com as outras pessoas, porque ele era uma monstruosidade. Né? Ou então, um desenho animado, que é sempre interessante a gente usar para a questão de gênero, que é o Touro Ferdinando, de 1938, um filme de Walt Disney, né? O touro que não queria torear. Ele se identificou de outra maneira. Então, identidade e corpo é a minha área de pesquisa favorita, porque é o que eu digo sempre, o que, que se faz, né, com um macho que tem 2 metros de altura, 1 metro de ombro, calça 44 e se identifica com a mulher? Mata? Ou o contrário, né, com uma fêmea que tem 1,50 m de altura, né, pesa 40 e poucos quilos, né, não tem pelo nenhum, mas se identifica como homem. Então, a questão da identidade aqui é muito pesada e a gente praticamente deixa que uma coisa se confunda com a outra, que, aliás, é algo muito comum dentro do gueto. Eu digo sempre que o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser. Eu e a Cher, que fez 87 cirurgias plásticas e ninguém nunca reclamou nada dela. Ela teve dinheiro para pagar, foi lá e fez. Né? E eu me hormonizei muito tempo antes de transicionar. Eu já tinha seios, os meus é meu mesmo, nunca teve implante, e olha que eles são maravilhosos. Porque eu ainda tinha um problema fisiológico, minha testosterona sempre foi tão baixa que os médicos achavam que eu não ia ter criança. Ainda achava, você tem ereção? Você quer ver agora? Vamos. Né? Ainda queria repor aquela porcaria. Quando repôs testosterona, minha vida virou um inferno. Eu tinha manchas horríveis aqui. Quando eu fiz a reposição com estrogênio, foi outra coisa. Então, é outro campo de pesquisa interessante. Até onde, né, a herança biológica contribui para uma identificação? Eu não estou falando aquelas bobagens que eles andam dizendo por aí, né, de que houve uma descarga grande de estrogênio dentro do útero da mãe, então, em função disso, nasceu transgênio. Eu acho isso bobagem, uma pesquisa não tem fundamento, porque teria que ser o contrário com os homens trans. Então, a descarga teria que ser de testosterona. E uma mãe com essa carga de testosterona, dificilmente ela ia até engravidar. Né? Então, há todo um nonsense científico aqui, mas o ser humano é muito mais complexo do que a gente vê à primeira vista. A questão toda é assim, como nós identificamos sexo congênito, com orientação sexual. Naturalizamos isso e fica sendo a mesma coisa. No campo da identidade também, corpo e identidade é a mesma coisa. Eu tenho, inclusive, uns slides que eu uso em apresentações, né, que eu tirei de livro do ensino fundamental, onde eles colocam assim, características da mulher, não é da fêmea, é da mulher. Tem vagina, né, tem seios protuberantes, eu acho ótimo esse protuberante, eu não conheço nenhuma palavra mais protuberante do que protuberante. Não tem pelos, tem um corpo curvilíneo. Aí você começa a ler aquilo, do outro lado o homem, né? Seios atrofiados. Olha que palavra atrofiada. É assim que eles descrevem, né, as diferenças entre macho e fêmea na nossa espécie, que não é uma espécie dimórfica. Os leões, sim, os pavões, sim, mas nós não somos. Há mais diferenças dentro do mesmo sexo do que entre os sexos. Que se você vai encontrar uma variação de mulheres, né, de fêmeas biológicas, muito maior do que uma variação entre fêmeas biológicas e machos. Então, é uma tolice, porque certas etnias as mulheres têm pelo, certas etnias os homens não têm pelo, o caso dos índios ou dos orientais, de quem você descende, né? Então, essa tolice ela é solidificada. Mais do que isso, a identidade é corporificada, né? O que leva a pessoa, nas idades mais, vamos dizer assim, mais derradeiras da vida, né, a falar assim, mas espera aí, o que aconteceu comigo? Cadê eu? Então, corpo não me representa hora nenhuma, porque a minha identidade é muito maior do que o meu corpo. Aqui eu quase que vou parafrasear São Tomás de Aquino, a realidade transborda de qualquer conceito, a identidade transborda de qualquer corpo, porque eu tenho que reconhecer a identidade como uma vivência cultural, uma vivência política, uma vivência social e não uma vivência biológica. Mesmo porque, o que acontece? Laerte sabe disso dentro do gueto. A mulher se submete, a mulher trans se submete a todas as cirurgias possíveis e imagináveis, quebra osso, faz feminização da face, tá? Modifica as cordas vocais para poder falar de forma mais suave e continua sendo rejeitada pela sociedade. Ela não é aceita como um par numa situação de matrimônio. E isso, inclusive, produz muito suicídio dentro do gueto de pessoas belíssimas, que têm um corpo maravilhoso, mas não consegue, porque a sociedade é assim, ela não aceita feito no Paraguai, tem que ser original de fábrica. Né? A feita na Tailândia hoje, gente, vocês nunca viram, não? Você já viu? Eu já vi. Olha, é mais perfeita do que a original. Não estou brincando, não. Isso para a produção de uma vulva, né? Porque a implantação do pênis é muito problemática. Isso, inclusive, levou a justiça brasileira a pensar muito adiante da medicina, que está um século atrasada. Por quê? Na medida em que os homens trans, ou seja, FTM, fêmea para macho, começaram a aparecer, e isso lá pelo final dos anos 60, né? Aqui no Brasil, o pioneiro foi o João Nery. Então, quando eles começaram a aparecer, começou a aparecer o problema. Por quê? A justiça só admitia uma mudança de nome se tivesse havido uma mudança de sexo. Se não tivesse feito a mudança de sexo, você não precisava se candidatar à mudança de nome, porque isso não acontecia. E hoje já se reconhece mudança de nome, portanto, é gênero, sem a mudança do genital, que é o que está entre as pernas. A justiça evoluiu e a medicina permanece no binarismo, porque ela trata os casos transgêneros tentando reenquadrar essas pessoas. A última coisa que eu queria dizer aqui, porque é um campo muito vasto, né, então a gente vai conversando, mas é algo muito importante, sobretudo relacionado à terceira idade. A Judith Butler, que é a minha ídola, a pessoa que eu estudo muito, que eu gosto muito, que eu aprendi muito com ela, ela diz que gênero é fluido. Por ser uma construção social, por ser uma produção discursiva da sociedade, ele é fluido. Ele muda de época para época, de sociedade para sociedade, e pode mudar na vida dos indivíduos, de tal maneira que uma mulher, lá pelos seus 60 anos, resolve se comportar como homem. É perfeitamente possível, porque não é em função do órgão que está entre as pernas, né? O sexo está entre as pernas, o gênero está entre a cabeça, no cérebro. E a orientação sexual está entre os braços, né? No coração, com quem eu gosto de ficar, tá? E fazer outras coisitas. Joia. Laerte, eu assisti o documentário que saiu agora em maio, né? O Laerte, que foi dirigido pela Eline Brum, e você me parece ter um relacionamento super tranquilo com a sua família, com seus filhos, com seu netinho. Acho que tem um netinho, né, que aparece. Tem dois. Os dois aparecem no documentário? Acho que um... Não, aparece. Acho que o Ariel aparece no casamento da Laila. Ah, que está grávida e vai ter... Vou ter outra netinha. Que beleza. Como é que foi para a família e para o círculo? Porque uma das coisas que a gente sabe que colabora muito para a qualidade de vida na terceira idade, né, para idosos e tal, é o apoio da família, é você ter uma rede que esteja com você. Então, eu queria saber como é que foi o impacto para a família. Quer dizer, eu imagino que a sua família já tivesse... sabendo de alguma maneira o que estava acontecendo, mas como é que foi quando você realmente fez essa transição? Como foi a reação dos seus pais, dos seus colegas, da sua família? E eu queria ouvir também da Letícia, que tem, que continua casada, tem três filhos, os netos também. Então, eu queria ouvir como é que é essa experiência. Foi bem tranquila. Quando saiu essa reportagem que você mostrou, eu percebi que a coisa ia se tornar pública e meus pais iam saber. Aí eu liguei para minha mãe e falei, olha, tem um negócio aí que vai sair, que diz que eu gosto de me vestir de mulher, e é verdade. Ela falou, nossa, eu tenho um monte de vestido que eu não uso mais. Mas foi a primeira resposta dela. Não foi assim, depois de um susto, uma taquicardia. Não, foi a primeira resposta dela. Em seguida vieram as preocupações. Ela é uma pessoa que o entendimento de gênero dela é tradicional. Ela foi formada em biologia nos anos 50, 60, mas 40. Mas a primeira reação foi essa: você é meu filho, nunca vai deixar de ser. E se você quiser uns vestidos, eu não uso mais. E meu pai foi um pouco mais duro assim, na queda, porque ele acho que é mais conservador, mas não, também rolou muito bem. Meus filhos também. Já tinha discutido com eles a questão da orientação sexual, falei que eu era bissexual, e tudo bem, não houve problema nenhum. Não é o que se passa com a maior parte das pessoas trans no Brasil. Não estou falando só das pessoas trans pobres, eu estou falando das pessoas trans de um modo geral. Quando a pessoa coloca em risco suas relações familiares, não é brincadeira. É muito difícil haver essa aceitação, porque é uma coisa super tranquila, não tem nada a ver com modos diferentes da pessoa lidar com a sociedade, lidar com seus afetos. Pelo contrário, tudo melhora. No entanto, existe uma resistência enorme. No meu caso, não existiu. E, sei, eu acho muito bom isso. E no meio de trabalho também foi super aceito? Como é que... Mais ou menos. Cartunista, porque tem a questão do ridículo também. Uma das coisas que se falava muito lá no BCC, no Brazilian Crossdresser Club, era para a pessoa ficar alerta com essa questão do ridículo. O ridículo, ele é um olhar que a sociedade tem em prol da manutenção dos seus valores tradicionais. Então, uma pessoa, um homem que se vista de mulher, em princípio, é algo ridículo. Cartunistas, que é a minha profissão, de um modo geral, lidam também com essa coisa do conservadorismo, lidam com o ridículo. Então, é muito difícil para um cartunista, para um humorista, para um caricaturista, fazer um retrato digno de uma pessoa trans. Em geral, ele vai desenhar uma pessoa, um homem barbado, com a barba aparecendo, com os pelos da perna aparecendo, falando grosso e tentando enganar alguém, sabe? Né? É sempre uma situação de farsa. Curiosamente, a mulher que, transgênero, que está se apresentando como homem, e muitas vezes essa situação é apresentada como drama, como uma situação de fuga, de proteção, uma necessidade de assim, pessoas, mulheres que se vestiram de homem, ou quase uma demanda patriótica, como a Maria Quitéria, que se vestia para lutar pela pátria, né? É o que dizem os nossos livros de história. Então, essas diferenças todas me colocaram muito... É isso que a gente está falando, da reação dos outros. Né? Pois é, eu trabalho com humor, trabalho com caricatura e com cartoon. No meu meio, houve uma certa resistência, porque, em princípio, a travesti é considerada algo ridículo, algo próprio para dar risada. Mas também essa área foi enfrentada, assim, tirando uma pessoa ou outra... Eu sou respeitada. Joia. Letícia, você quer compartilhar um pouco a sua experiência de como foi para a sua família e para o seu trabalho? A gente já meu pai me conhecia desde os 3 anos. Eu digo que minha mãe também. Agora, ele tinha um enfoque e ela sempre teve outro. Então... Da parte da família, a minha transição ainda, eu agradeço muito ao universo, por isso que eu consegui pegar meu pai vivo. Né? Então, ele sabia de toda a história e eu consegui pegar ele vivo. Agora, o apoio que eu tive mesmo foi da minha casa, né? Resultado da educação que eu dei para os meus filhos. Eu teria ficado muito triste se fosse diferente. Eu nunca fui uma pessoa convencional. Eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a usar brinco. E o brinco virou alargador, que eu uso até hoje com o maior carinho, porque faz parte da minha história, né? Então, o piercing aqui. E nunca me vesti de modo convencional. Daí eu me lembro até que o Rafael, quando eu contei para ele, ele falou assim, ah, pai, de você eu posso esperar tudo. É por isso que meus colegas falavam assim, seu pai é viado. Mas eu sempre contemporizei. Então, quer dizer, eles são criaturas assim, do céu. Então, eu tenho um problema comigo aqui, que é o seguinte, eu nunca escondi a minha condição transgênera. Ela simplesmente não vinha completamente desnuda. Tá? Então, ela tinha toda uma vivência íntima que eu não era capaz, eu não dava conta de expressar, porque eu nem sabia o que era aquilo. Hoje, eu falo para vocês que eu sou uma das pessoas que mais entendo disso aqui no Brasil. Agora, para vocês verem também o grau de rejeição que se tem a isso, apesar de eu entender muito o assunto, para sair agora a segunda edição do meu livro, eu que paguei de novo. A primeira edição vendeu em 1 ano, só circulando underground. Porque não tem editora que queira, não? Não tem. Eles falam, o seu livro tem muitas páginas. Por sinal, tem 6 exemplares aqui, se alguém quiser, custa R$50 e faz milagres. Já me contaram de pessoas que não andavam e começaram a caminhar. Porque há uma restrição muito grande, né? A essa questão, com quem que eles nos associam? Qual que é a ponta do iceberg da vivência transgênera? É a travesti de rua, que está ali na sua esmagadora maioria, porque é o único canal de sobrevivência que ela consegue ter na vida. É o único que sobrou para ela. Existe um percentual que está ali porque gosta. Não vamos nos enganar a respeito, tá? E se gosta, é para pôr aqui o bilhetinho, volto já. Então, existem os que gostam e a gente não pode, né, fazer um jogo moral com essas pessoas, dizendo, ah, não devia gostar, coisa e tal. Longe de mim de querer fazer alguma avaliação crítica do processo. Agora, é o retrato que se tem. Tanto que eu descubro que há pessoas que não sabem como se aproximar de mim. Sabia disso? Eu fico assim, qual vai ser o próximo passo dela? Ela não sabe se me beija ou se estende a mão. Isso já é um dado. E a pergunta que tem na cabeça dela é assim, você é operada ou não? A minha resposta que está sempre aqui é, sou. Né? Como ela não pergunta o resto, eu não tenho que dizer de que eu fui operada. Então, é uma dificuldade esse tipo de relação. Quando a pessoa tem mais vivência, tipo eu, Laerte, que a gente já está, né, para lá de Marrakech, como se diz, já sambou o suficiente nesse mundo, então tem mais jogo de cintura para lidar com a situação. Mas quando não tem, a pessoa fica completamente inibida. Eu tenho inúmeros contatos e desses contatos aí, uns 3 ou 4 são, inclusive, né, analisando-os comigo, que são pessoas com mais de 60 anos, que vivem em crise transgênero, de transgeneridade, e que não conseguem se expor para a família ou se expor para a empresa. Né? São indivíduos que estão em postos elevados, né? Eles não estão na rua fazendo pista, não vieram da base da pirâmide, o que mostra que é um fenômeno muito pulverizado dentro da sociedade. Não, a existência de pessoas em que isso aparece aos 3, 4 anos, e pessoas que vão se manifestar só aos 50 ou 60, ou que tem todo um trânsito, mostram que é um fenômeno, né, com uma inter-relação muito grande em faixas etárias aí diferenciadas. Então, não dá para concentrar nessa faixa etária. Agora, nas faixas etárias mais elevadas, vamos dizer assim, que é o meu caso, que é o caso de Laerte, a pressão é muito maior. Não é isso que o Gueto diz. Ah, vocês agora estão se assumindo, não é o papo que... Você falou que pareceu... Então esquece. Então esquece. A gente já está meio velho, então tem essas coisas de velho. Está falando... Véia com próstata aí, pessoal. É conversa de véia, sabe? Ah, não sei, voltei do banheiro. Você estava falando da pressão no gueto. Nem sei o que eu estou falando mais. Estava falando da pressão no gueto. Esqueci. O que, que era mesmo? Estava falando da pressão, exatamente, do que a Laerte estava falando. Ah, da pressão, sim, no gueto, a pressão das, que das pessoas que vêm da base. Mais velhas sofrem, não é só com relação a gênero, é tudo. A Simone de Beauvoir, naquele livro fantástico de 1970, que chama Velhice, né? Depois foi reeditado em 90 pela Martins Fontes, mas que é uma obra-prima, ela diz que a velhice consegue reunir em si todos os preconceitos da sociedade, tudo. E numa sociedade em que hoje a velhice é programada, porque você tem jovens aí de 18 anos que já são velhos, por quê? Eles não tiveram acesso à educação, eles estão completamente fora da tecnologia, eles estão fora do mercado de trabalho, eles são velhos. Eles têm o mesmo valor para a economia capitalista que nós que já passamos dos 60 e que já saímos a rigor da fase produtiva. Né? Então, para a pessoa de mais idade, enfrentar as pressões da sociedade é muito grande. Eu tenho uma amiga que, aos 62 anos agora, ela se descobriu lésbica. E ela tem netos. Né? E ela tem marido. E ela chegou para o marido e contou para ele, não aceita de jeito nenhum, aí quer matar ela, quer, sabe? Ah, mas você não pode ser lésbica. Como não posso? Eu sou. Porque tem isso também, né? Eles querem demover a gente, eles querem manter a gente dentro de uma programação social que consiste em nascer, crescer e morrer, tudo direitinho. Não fuja ao modelo. Eu falo que é assim porque eu sofri um infarto com isso. Quando eu compreendi tudo o que acontecia comigo, eu falei, e agora, o que eu faço? Infartei, o coração não deu conta. Né? E aí, o apoio da família foi indispensável, porque eu me lembro que eu saí de casa. Né? Fui morar num hotel. Até foi muito engraçado, quando eu cheguei no hotel, eu estava queimando de febre. Eu entrei dentro de uma banheira, que o hotel tinha banheiro. Olha que hotel que eu escolhi. Eu tinha dinheiro, gente. Fui para o hotel, tinha banheira, que é a coisa maravilhosa. Deitei dentro da banheira, fiquei lá com a água quente. Aí uma camareira entrou e ela achou que não tinha ninguém dentro do quarto e começou a cantar hino de crente. Gente, e eu dentro da banheira, queimando de febre, e a mulher cantando. Aquilo foi subindo na minha cabeça, que a certa altura eu falei, epa! Ela saiu capando gato do quarto. Mas foi uma cena tétrica. Aí eu fiquei ali no hotel e a Ângela insistindo comigo, tem que falar o que, que é, tem que falar o que, que é. Ela achou que era outra. Né? Aí, finalmente, eu realmente cheguei perto dela e falei, olha, agora não dá mais, dá. Vou ter que viver desse jeito. Aí ela virou para mim e falou, mas é só isso? Pensei de fazer um drama desse. Tá? Vou embora para casa. Ela conta isso até hoje, que para ela realmente, ela não imaginou o tanto que seria difícil, né, as adaptações, e muito mais difícil em relação ao mundo que em relação a nós. Porque para nós são poucas variações, embora as pessoas nos perguntem sempre, vocês dormem juntas? Primeiro que não é da conta dos outros, nem isso é intimidade, que você não pergunta para qualquer pessoa, mas para a gente que é transgênero, eles perguntam. Se operou, se dorme junto, sabe? Tem essas bobagens. Aí, olha, quando a gente está com sono, a gente dorme. Sem sono é difícil, mas com sono a gente consegue. Né? Então, é difícil porque a pressão vem de fora. Sabe? Pressão, inclusive, de gente que virar e falar assim, mas vocês vão continuar juntas? Isso é uma pouca vergonha. Olha só, pouca vergonha é roubar. Né? Mas isso não é... Que pouca vergonha? O quê, cara? 40 anos de casado, faço esse ano, vocês estão convidados. Leva um pratinho. Porque a gente não tem grana para fazer também festa, né? Mais um pratinho, está resolvido. Legal. Vocês dividiram aqui a experiência que vocês tiveram com a família, mas a Laird estava falando que é uma experiência que nem todo mundo tem. Que, na verdade, a maioria das pessoas não tem essa experiência. Né? Então, eu queria trazer alguns números aqui de algumas pesquisas. Estudos mostram que transgêneros acessam menos o sistema de saúde por medo de preconceito. Porque, muitas vezes, você tem que se despir na frente do médico e você não quer se expor. Uma pesquisa de 2011, feita com 6.500 transgêneros nos Estados Unidos, mostrou que dos que vão ao médico, só da parcela que vai ao médico, 28% sofrem assédio, seja o médico ridiculariza ou é grosso com a pessoa, 19% disseram ter tratamento negado pelo médico ou pela operadora de saúde, e 50% disseram ter tido que educar o profissional sobre o cuidado de transgêneros. Uma outra pesquisa feita com quase 2 mil transgêneros, também nos Estados Unidos, mostrou que a maioria preferiria morrer em casa do que numa casa de repouso, por medo de como seriam tratados, se teriam seu gênero respeitado, se poderiam viver seus últimos momentos com graça e dignidade. Eu vi uma outra matéria também, que muitos transgêneros hoje, muitos homossexuais e transgêneros, eles estão preocupados com a questão da velhice, porque muitos, por exemplo, não têm filhos ou não têm uma rede de apoio. Então, eles vão ter que, invariavelmente, ir para uma instituição de longa permanência, para uma casa de repouso. E muitas casas de repouso, aqui no Brasil, a gente sabe de exemplos, que se recusam a receber idosos transgênero ou homossexuais. Então, vocês contam de uma experiência muito diferente dessa que está aqui nas pesquisas. E aí eu queria ouvir uma entrevista da Laerte no Roda Viva, que você fala muito veementemente da questão do banheiro. A mudança começa no banheiro? É assim que a gente vai conseguir conscientizar a sociedade para que esses números mudem de alguma maneira? Com essas questões pequenas, que para a gente parecem pequenas, né? Mas que para vocês representam algo muito maior, é desse jeito que a gente começa a educar a sociedade, a conscientizar a sociedade? Não começa no banheiro, mas o banheiro é uma área tabu, muito, muito conhecida, e não só por uma questão de divisão de gênero, por uma questão de cocô mesmo. A gente come, a gente não se compreende como um organismo que come e excreta. A gente só, a parte socializada é só a parte de comer. Tem restaurantes e tal e tudo. Os banheiros são um problema muito sério. Não existe banheiro público em São Paulo. Nós não estamos nem falando da questão de gênero. Nós estamos falando do uso, do equipamento sanitário mesmo. Uma pessoa que quer usar um banheiro... Na cidade de São Paulo, numa região como a Paulista, como o centro da cidade, é obrigada a entrar num lugar e consumir. Sim. É obrigada a ser cliente. Só temos banheiro para clientes. Eu acho que isso diz muito sobre a nossa sociedade e como a gente encara as questões de corpo. A questão de gênero vem se somar ainda a todo esse tabu em torno dos banheiros, desse tipo de equipamento social. Porque o banheiro é dividido entre homens e mulheres, não é por motivos de segurança das mulheres, não é por nada que o conservadorismo tem alegado em relação a esses debates que acontecem em relação ao uso de banheiro por pessoas trans. É dividido em gênero para reforçar a cultura de gênero. É para construir gênero, é uma fábrica aquilo. O banheiro está dividido entre masculino e feminino para botar as pessoas nos seus lugares, não é por outro motivo. Fora isso, também tem vestiários, hospitais... escolas, tem uma quantidade de lugares onde essa cultura de gênero é imposta e sublinhada e usada para dividir, né, para adequar as pessoas, para conformar as pessoas, que é muito grande. Então, o banheiro é só uma parte da coisa. A conquista do uso de banheiro por pessoas trans, portanto, o banheiro que as pessoas considerem mais adequado, é só uma parte da luta que a gente quer. Eu gostaria que não existisse divisão de gênero em banheiro, que os banheiros fossem para uso público um equipamento só, decente, digno, bem aparelhado, com papel, com água, com tudo, e que não houvesse essa necessidade, como em muitos lugares já é assim. Letícia, você quer acrescentar? O problema é gênero. Gênero não serve para mais nada, a não ser para identificar bicicleta de homem e bicicleta de mulher. Né? A de mulher, vocês sabem, tem um cestinho na frente e tem aquela... E a de homem é reto. Eu já achei que devia ser o contrário, porque aquela barra ali deve incomodar bastante. Mas tudo bem. E gênero serve também, né, Laerte já falou bastante, para banheiro, porque xixi e cocô na nossa sociedade tem sexo. Mas é toda uma lógica de controle, porque vocês querem coisa mais podre do que chiqueirinho para homem fazer. Aquele mictório coletivo, sabe? Meu Deus, aquilo respinga na pessoa. Eu não usava aquilo por nada desse mundo. Respinga. E, além de tudo, não usa papel, não, deixa sujo. É uma loucura. E que vocês mal sabem que no Brasil, por ano, existem... Não são mil, acho que é 150 mil. É? Pessoas que perdem o pênis por falta de higiene. Então, aquilo ali não tem higiene nenhuma, mas para que, que serve? Para ver o tamanho do outro. Porque é a lógica do controle social. Tanto que as fezes que não interessa ver o tamanho, ela é privada. Por que, que ela não é coletiva também? Vários ali, né? Assentamentos para o indivíduo. Então, o banheiro, ele comporta um estudo à parte. E aí tem a ideia, ah, então vou fazer um banheiro só para transgênero. Eu quero ver quem é que vai lá nesse, né? Porque, quem que vai? Porque quem passa vai no respectivo, e quem não passa não vai cair na loucura de ir ali ser ridicularizado, né? Então, gênero serve para banheiro. Gênero serve para uma coisa básica, fundamental na sociedade, que é como é que você abotoa a camisa. Quando eu faço essa intervenção, dizendo isso, tem muita gente que fala assim, mas de que você está falando? Eu falei, você não sabia, olha o risco que você correu. Sair na rua com uma camisa de mulher, sendo homem, olha o que, que eles vão pensar de você. Porque hoje não se sabe, mas a indústria mantém esse padrão. Né? A mulher, aliás, foi a coisa mais difícil na minha transição, foi aprender a abotoar ao contrário. Eu só resolvi isso quando eu passei a abotoar olhando para o espelho. Aí, porque é um treino longo, né? O homem abotoou a direita sobre a esquerda, a mulher a esquerda sobre o direito. Né? Então, o gênero serve para isso também. Não sei em calças. As calças são sempre abotoadas à masculina. Essa eu não vi ainda, não. É, calças femininas abotoam esquerda sobre a direita, que nem porque minhas calças é tudo com elástico. Tudo elástico. É. Zíper e elástico. Eu sou mais prática aí, mas deve ser também, com certeza. Tem alguma coisa aí relacionada. Fora isso, gênero, que foi uma construção inventada na Revolução Agrícola, quando o homem descobriu como é que reproduzia, porque antes disso a mulher era sagrada. Ela inchava, de repente aparecia uma vida nova. Ah, ela tem parte com o dono dessa coisa toda aqui, né? Tanto que os homens se travestiam para tentar enganar as deusas. Aí, quando ele passou a ser sedentário, a cuidar da lavoura, a cuidar do gado, viu os bois trepando. Vai assim! E acabou o sossego das mulheres. Né? Porque, a partir daí, veio toda a lógica de dominação que durou até o final do século XIX. No final do século XIX, a mulher, na nossa sociedade, era equivalente ao ser movente, né, aos animais, porque ela era a propriedade do homem, explicitado na Constituição de 1924. São propriedades do homem, a terra, os animais e a mulher. Ela sair dessa condição para ocupar todos os postos possíveis e imagináveis, porque, antes de mais nada, gênero implicava em divisão do trabalho. Né? Em cuidar, por exemplo, o homem como provedor e a mulher como cuidadora. A última pesquisa do Ibope mostra que 47% das famílias brasileiras são dirigidas exclusivamente por mulheres. Então, como é que fica isso? E eles querem que eu renuncie ao meu papel de pai. Por que, que uma mulher não pode ser pai? Da onde tiraram isso? E, em geral, ela é pai com mais competência do que os homens. Hoje, porque o homem desapareceu da relação familiar. E o homem é uma instituição em crise. Por isso é que aparece o dono de Trump da vida, aquele louco lá, o pim-pam-pum lá da Coreia do Norte, que estão desesperados, eles não sabem onde se enquadrar, qual é o meu lugar de fala, já que a mulher ocupou todos. Na revolução mais vitoriosa que já teve nesse planeta, porque elas não deram um tiro. Olha, o homem, para obter a mesma coisa que as mulheres obtiveram, era terceira guerra, quarta, quinta, com bomba atômica explodindo para todo lado. E elas fizeram sem dar um tiro, sorrateiramente. Quando viu, né, não só ocupou os espaços, como cooptou um monte de gente, né, bacana, feito eu lá. Excelente. É, a gente vai já, eu vou para a última pergunta, porque a gente geralmente abre para a plateia. E a gente deixava 20 minutos, mas ouvimos muitas reclamações que o povo queria perguntar, então a gente deixa meia hora. Então, a minha última pergunta é, era dessa forma que vocês se imaginavam envelhecendo? Vocês acham que vocês estão mais perto da sua essência depois dessa transição? Qual a pior parte de envelhecer e qual a melhor parte de envelhecer? A sua pergunta é se era dessa forma que eu imaginava, quando? Porque quando eu tinha uns 20 anos, eu nem achava que envelhecer. Eu achava que velha era uma pessoa de 40 anos. Mas eu achava também que ia, no ano 2000 ia ter carros que flutuavam, assim, sem roda. Né? E que as pessoas... É? É, ia ser tipo Jetson. Que as cidades iam ser assim, totalmente limpas, com uns canudos enormes, com teletransporte e tudo. Então, eu não achava que ia envelhecer, eu achava que alguém ia cuidar desse assunto para que eu não precisasse envelhecer e permanecer jovem e louçã para sempre. Mas não, tal não se deu. Então, você está feliz com a forma com que você está envelhecendo? Eu gosto, mas isso eu só vim a entender agora que eu virei mulher. E eu estou gostando de envelhecer. Eu estou achando que é um processo legal, que não é assustador, não. Minha mãe está com 90 anos e ela tem uma condição física bastante difícil, porque o corpo dela, principalmente a coluna vertebral, está com muitos problemas. Então, o equilíbrio dela está comprometido e, portanto, toda a função que ela exercia na casa... que ela sempre foi uma gestora intelectual e organizativa e física de toda a questão da casa. Então, tudo isso está comprometido. E eu não sei como vai ser quando eu tiver com essa limitação tão dramática, tão drástica. Né? O humor dela está muito bom, mas ela sabe que não é algo... Não é uma condição de júbilo. Assim. Ela fala, não, é chato. Tem dias que eu fico pensando, pô, eu ainda estou aqui, sabe? Ela acorda e fala assim, eu ainda estou aqui. Eu ainda não estou nessa etapa. Que eu tá não sei, mais... não vejo muito como... como vai ser a perspectiva de envelhecer, me coloca algumas questões. Por exemplo, geriatria e pediatria são duas áreas onde o médico é necessariamente um clínico geral. Sim. Entre a pediatria e a geriatria, o ser humano é obrigado a se dirigir a especialistas. Né? Tem a ortopedia, tem a endocrinologia, tem não sei o quê, tem um monte de coisas. Não existe mais o clínico geral para essa faixa intermediária entre a criança e a pessoa velha. Então, isso é uma vantagem do ponto de vista de atendimento. Eu chego no geriatra, desde que eu tenha grana também. Né? Letícia? Você se viu envelhecendo dessa forma? Você está feliz com a forma com que você está envelhecendo? Eu sempre fui uma suicida em potencial. Isso significa que acabar a vida para mim, não, sabe? Eu acho que cada dia eu vivi exatamente o que eu podia. Eu nunca me queixei do que eu deixei de fazer, sabe? A minha história é uma história cumulativa. É uma história. Por isso eu disse, inclusive, que não renunciaria ao meu nome civil de homem, porque faz parte da minha vida, né? Então, quando eu digo suicídio em potencial, porque tal como a mãe de Laerte, eu pergunto para mim muitas vezes o que eu estou fazendo aqui ainda. Porque o que me interessava demonstrar para mim mesmo, eu já demonstrei. Tá? Então, eu já passei da idade... Né, de ficar fazendo gracinha. Então, eu estou feliz. Enquanto eu estiver por aqui, vou estar com meus netos, eles são adoráveis, eles inventam coisas geniais. Então, o convívio com eles é muito gratificante. Agora, eu não tenho a menor ideia de prolongamento da vida. Sabe, para mim, qualidade de vida é qualidade de vida. Né? E vida definido como um processo, que eu disse, de envelhecimento, né? Um processo de sofrimento, de alienação, né? De perda das coisas. E eu acho que isso só foi possível porque eu nunca me reduzi a uma moeda de troca. Sabe? Foi isso que me levou, por exemplo, quando eu descobri agora é a segunda fase de tiresias. Então, eu vou para o outro lado. Quando isso aconteceu, eu tinha uma conta bancária cheia de zeros. Né? Dessa conta só ficaram zeros. Quem sustentou a casa foi a Ângela, durante uns 3 ou 4 anos, até eu conseguir restabelecer a clínica, sabe? Conseguir ter pessoas que vão lá. Por sinal, a maior parte dos meus pacientes são pessoas cisgênero. Não tem transgênero. Tem 4, 2 virtual e 2 que vão lá. Mas a maioria absoluta, 90% de quem patrocina o meu queijo todos os dias, né, que pão eu não estou comendo mais, então é só o queijo. Aí é... E por que que vai? Eu falo assim, porque eu olho para aquela pessoa e falo assim, nossa, ela não tem mais nada para esconder. Eu mergulho no drama junto com a pessoa. Não sou sujeito suposto saber, não. Eu sou sujeito da suposta ignorância. Vão nós dois. Com a diferença de que eu provavelmente já desci aquele inferno. E acho que a velhice tem essa possibilidade quando todas as outras fases foram vividas com intensidade. Aí a gente já sabe como descer ao inferno e nem se corromper com o demônio, tá? E nem ficar preguiçoso por muito tempo lá, porque também inferno é um lixo, não dá para ficar ali. Então, acho que isso estabelece uma relação de troca, né, ou seguindo Freud, de transferência muito boa com as pessoas com quem eu trabalho. Eu digo todos os dias, estou vivendo a melhor fase da minha vida, mesmo que eu tenha que tomar 6 comprimidos todo dia por causa do infarto. Fiquei com arritmia. Eu fazia aeróbica, fiz, quando apareceu o Janifondo, nossa, e mergulhei naquilo e fui a vida inteira. Depois fui para o estepe, eu virei instrutor de estepe. Vocês conhecem estepe e reboque, né? Pois é. E não, só precisa de ver, fui campeã dessas porcarias. Aí, quando eu baixei lá no hospital, né, eu virei para a médica, eu naquela situação ali, que é a degradação humana, cercada de vômito por todos os lados, assim, com aquela dor horrível. Eu falei, doutora, o que está se passando comigo? Ela virou, está tendo um infarto. Com aquela cara de médico que vocês conhecem. Então, eu falei, mas isso é uma sacanagem, eu faço ginástica todos os dias e estou infartando, né? Ela virou para mim e falou, e por isso você ainda está vivo aí. Se você não tivesse feito, você já tinha ido dessa para melhor há muito tempo. Então, quer dizer, isso valora a coisa. E na hora também que eu fiz essa pergunta, eu fui profundamente humana com ela, né? Porque eu estava sabendo, eu fabriquei aquele infarto. Eu tinha muitas decisões difíceis a ser tomadas, sabe? Mas valeu a pena. Como no belo poema do Fernando Pessoa, quem atravessa esse mar tem que saber que vale a pena. Vocês conhecem, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, é de um poema bem maior que fala, né, dos portugueses vindo para o Brasil, tendo que atravessar aqueles mares terríveis. Então, quando você atravessa mar terrível, do outro lado tem o Brasil, que é esse lixo que vocês conhecem. Joia. Gente, eu teria milhões de outras perguntas para fazer, mas seria meio egoísta da minha parte. Então, eu queria abrir para a plateia. Eu peço que quem quiser fazer alguma pergunta, levante a mão, se apresente e seja breve. Aqui, quem está com o microfone? Quem? Meu nome é Denise. Eu também assisti o documentário, achei sensacional. E algumas vezes, quando você está se vestindo, Laerte, você brinca lá com as roupas, as saias de transpassar, que aquilo é prático e tudo. E você às vezes fala assim, ai, estou velha com essa roupa. Daí eu queria que a gente... E a questão da estética na velhice, para o gênero feminino, é mais difícil, né? Porque a gente tem todo esse compromisso de beleza e tudo. Nessa hora, será que a gente realmente vai ter que, no momento que a gente fica velha, né, e a gente que trabalha com isso sempre fala, a gente vai envelhecer do jeito que a gente sempre foi, ou seja, vai se vestir da maneira que a gente sempre gostou, a gente vai ficar velha para usar uma regata ou uma saia mais curta? Esse preconceito do feminino contra a nossa estética de perfeição, esse compromisso que talvez a gente se imponha na velhice, ele pesa, como se a gente tivesse que então ser mais recatada, não posso usar isso porque eu estou velha. E nesses momentos que eu te vi falando, ai, estou velha para essa roupa, e teve alguns que você colocou isso, eu queria que você me contasse um pouco disso. Existe aí esse preconceito realmente no feminino em relação à estética da velhice? Na roupa e no jeito de se vestir? Existe. Quando a gente passa uma vida enquadrada dentro de uma estética e de um modo de comportamento, modelo de comportamento masculino, e cruza a fronteira e entra num outro país, a gente se vê frente a perspectivas inusitadas, a um mundo de novidades e linguagens encantador e preocupante também. Porque o fato da gente assumir uma determinada ousadia, uma audácia, não quer dizer que a gente esteja completamente livre desses tais modelos, que são cultuados pela sociedade, principalmente pela indústria e pela publicidade. São modelos que existem. Então, essa coisa de não fica bem para mim, eu estou muito velha para isso, é muito frequente. E é um sentimento que a gente precisa aprender a respeitar e a desafiar também. É as duas coisas. Então, eu botei ali um mini vestidinho com lantejola e saí dançando na rua. Assim. Foi muito gostoso, mas também o sentimento de inadequação existe. E eu tenho que aprender a toreá-lo. Né? Não tem como desviar dele, acho. Fora isso, eu acho que a gente tem que usar o que está afim. Bom dia. Meu nome é Antônio. Eu participei da última convenção nacional dos idosos em Brasília, e lá estavam reunidos LGBT, pessoas cadeirantes, pessoas deficientes e idosos, tudo junto numa convenção. E na convenção, uma das pautas foi o pessoal da LGBT pediram um reservado, um toalete só para eles. Uma das pautas foi pedida lá. O que vocês achariam disso? Bom, foi pedido um banheiro só para eles. Devido a, se vai no das mulheres, elas acham ruim. Se vai nos dos homens, acham ruim. Então, eles pediram lá na reunião um banheiro só para eles. Olha, eu nunca ouvi falar de uma demanda como essa. Foi pedido lá na convenção de Brasília. Eu acho um grande engano, um grande erro, e eu acho que é a criação de um banheiro específico é um reforço do estigma, é um reforço da discriminação, é um reforço da segregação. Eu não conheço pessoas do movimento que estejam reivindicando isso. Pelo contrário, essa é uma demanda típica do conservadorismo e do fascismo. O vereador de São Paulo, como é que chama, Carlos Apolinário, chegou a propor uma criação de um terceiro banheiro. Isso é uma atitude absolutamente fascista. É uma atitude que reforça a segregação e não cria um espaço de respeito. É o contrário. Então, as pessoas do movimento que o senhor menciona, que estão propondo isso, estão profundamente equivocadas, eu acho. Eu acho que quem pediu não foi LGBT, não. Acho que quem pediu foram anti-LGBT. Joia. Temos mais alguma pergunta? Aqui? Olá, bom dia. Eu me chamo Ilka, sou psicóloga e gostaria de dizer que estou adorando o debate, está me enriquecendo muito como pessoa e como profissional. E eu gostaria de saber se é possível falar alguma coisa a respeito da posição da religião e de que modo ela poderia contribuir com esse processo e se ela contribui. Algo nesse sentido. Letícia Laerte? A pergunta seria para as duas. Sim, eu entendi. Eu queria só lembrar, eu queria cutucar a Letícia, porque há muitos anos ela me escreveu um texto lindíssimo em que você mencionava as procissões de Corpus Christi e fazia disso uma metáfora sobre para as ilusões e para os modos como a gente vê a vida. Eu achei isso tão bonito. Letícia tem formação religiosa sólida, embora não pareça. Embora pareça uma deusa ela mesma. A política, o social, a cultura foi assim, bem expressa, mas a religião não foi enfatizada. Né? Acho que eu senti falta disso e gostaria de ouvir um pouquinho. Letícia? Primeiro, te agradecer, né, o título na área da religião, porque a religião no mundo de hoje só serve para atrapalhar as pessoas. Existe uma religião que significa religare, que era ligar as pessoas à sua essência. Mas essa religião desapareceu inteiramente. O que você tem hoje são sistemas de normas de conduta que as pessoas são obrigadas a seguir, ou que elas, por medo do desconhecido, que é viver num mundo que se transforma a cada minuto, elas acabam cedendo aqueles modos de ser, né? Aqueles estilos de vida. Então, essa religião ela não serve para nada, só para enlouquecer as pessoas. Sabe? Agora, existe, evidentemente, uma busca, que por falta de outro nome eu vou chamar de busca espiritual das pessoas, que consiste num processo de crescimento. Eu tenho o maior orgulho de dizer que a minha transição completou um ciclo espiritual na minha vida. Sabe? Me fez descer os infernos e me fez ressuscitar. Esse é o processo. Agora, é muito diferente da religião que prega, por exemplo, aversão a formas diferentes de amar, né? Ou que despreza as pessoas em função da sua orientação sexual, né? Da sua identidade de gênero. Então, essa religião não serve para nada. Ela tem que ser devidamente amadurecida. Né? Talvez para as pessoas, no nível que se encontram, até sirva de solução temporária. Mas ela precisa de amadurecer, levando as pessoas a outros patamares de crescimento pessoal. Essa é a minha opinião. Só para acrescentar uma coisa nesse capítulo da religião, eu acho que está havendo, timidamente ainda, um movimento no interior de religiões entendidas até agora como muito avessas a essas modernizações, como o judaísmo e o islamismo. Eu acabei de ler uns dias atrás que existe na Inglaterra um movimento islâmico aberto, de aceitação das mulheres dentro da mesquita, de pessoas trans, de pessoas gays e lésbicas. E isso, para mim, foi bem surpreendente e um sinal de que é possível. Né? Não é um sinal que as coisas estão mudando, oba, mais 20 anos, tudo bem. Não é assim, mas é um sinal de que é possível, de que há espaço para esse... Em São Paulo, na sociedade, na congregação israelita paulista, existem rabinas, que é um negócio que eu nunca pensei que ia ver. Oi. Bom dia, meu nome é Patrícia, e eu queria saber de vocês que, quando eu penso em gênero, eu acho que está muito relacionado não só a questões de aparência, mas também de papéis sociais. E eu queria saber de vocês duas o que parece mais desafiador na trajetória de vocês. Se é a questão de lidar com as pressões, as cobranças, expectativas em cima da aparência feminina e receber críticas, por exemplo, como você não é uma mulher bonita, ou é mais desafiador lidar com a questão dos papéis, de, por exemplo, agora então você não pode ser mais o pai, você vai ter que ser mãe, ou você vai ter que ser avó, não, vô, você tem que ser o estereótipo também, talvez, de vó, que a avó dona benta, cuidadora, como vocês lidam com isso e o que seria mais desafiador? A questão da aparência ou a questão dos papéis sociais? Acho que tudo junto. Eu ouvi. Sabe essa divisão que você. Você que me ensinou esse lance de sexo, orientação sexual e gênero. Me parece que os americanos têm uma quarta questão, um quarto quesito, que se refere justamente a papéis de gênero. Eu acho que no Brasil a gente junta a identidade de gênero, a questão de gênero, envolve também os papéis de gênero, mas parece que em alguns lugares a questão dos papéis é tida como um quesito à parte, assim, uma espécie de quarta situação, né? Quarta consideração. Eu não sei, no filme Laertes, por exemplo, muita gente também me falou, a sua casa é uma zona, parece homem. parece uma república de estudante. Não é nem de homem, parece uma república de estudante. Ah, bom, obrigado, então, você me considera jovem. mas é muito sério isso. Ser avô e ser avó, em princípio, não é uma coisa que difere muito, já que o neto ou a neta está ali. É o modo como a pessoa se refere a você, mas tem isso sim, papéis. Cuidar da casa, né? Cozinhar. Os papéis e os estereótipos estão vinculados, né? Quando você trata de gênero, papéis, estereótipos de gênero. Você só se referiu a coisas externas. E a coisa mais difícil não é externa, é interna. É a autoaceitação. Porque a pressão de gênero, ela é intensa desde o útero da mãe. Você sabe muito bem como é que gênero se estabelece. Pelo terceiro mês, a mãe vai, né, ao médico, faz o ultrassom e pergunta, o senhor viu, doutor? Ele fala, vi. Significa que ele viu um pênis. Aí ela, oba, vai para casa, pinta de azul, né? Compra bola, ganha camisa do Corinthians, do tio. Começa assim a história do cidadão. O senhor viu, doutor? Não, não vi, não. Ah, tá bom, nascendo com saúde, tá bom. Já começa daí essa hierarquia de gênero, né? Porque a mulher é inferior, ela é a quinta pessoa depois de ninguém. A sexta é transgênero. Então, inclusive aquele sentimento de inferioridade, que é uma coisa estranha. Depois que eu transicionei, eu avalio isso, como eu tenho que lutar muito contra isso. Sabe, aquela sensação, eu sou inferior. Inferior a quê? Eu estou me comparando a quê? Né? Mas voltando, então, a coisa mais difícil não são os papéis, né? Não é a aparência, é a autoaceitação. E, inclusive, por essa autoaceitação, a pessoa se submete a papéis que ela não quer, tá? Ou cuida de uma aparência de um modo que ela não gosta. Então, é muito comum, por exemplo, quando a pessoa, né, está num processo de transição, no início da transição, fica parecendo porta de lavanderia ou vitrine de brechó. Tem de tudo, sabe? Então... Mas põe de tudo, vestido junto com blusinha por baixo, salto, já leva até uma rasteirinha dentro da bolsa para trocar, onde for. É assim, uma demanda muito grande por expressar o gênero. E você sabe que a expressão de gênero se dá exatamente nesse canal, né? Ou por assumir papéis, inclusive papéis sexuais, é uma besteira, que a pessoa... me consulta às vezes e fala assim, mas depois da transição, será que minha orientação sexual vai mudar? Dá vontade de bater. Porque É claro que não vai mudar, porque não tem relação, orientação sexual com a maneira como você se expressa dentro da sociedade, mas ela acha que tem. Então, dentro do gueto, inclusive, tem isso, sabe? Pessoas que se tornam homossexuais por pressão de grupo. E isso está acontecendo agora, sabe onde? Dentro das escolas, em busca de um binarismo que começa lá aos 4, 5 anos. Né? Com aquela pressão, claro, leva para o médico consegue resolver o problema da família, porque ter um transgênero em casa é pior do que ter cachorro. Sabe? Cachorro, pelo menos, você põe na corrente. Transgênero não pode pôr na corrente. Faz o quê? Mata. Se é lá na base da pirâmide, expulsa de casa. Se não é, é problemático para a família. Sabe? Agora, o que, que a professora fala? Quando vê uma criança que gosta de brincar, por exemplo, com brinquedo de menino. Eu tenho um viadinho lá na sala. É viado, rotula como homossexual. E aí, pelo efeito Pigmalião, né, lá do Robert King Merton, do Robert Rosenthal, a pessoa acaba respondendo à expectativa que criaram em cima dela, porque orientação sexual ela vai se definir pelo final da adolescência, nós sabemos disso, né? Assim como a identidade de gênero ela não se consolida aos 5, 6, 7 anos de idade. Sorte das pessoas quando tem mães feita a Paula, né? Ou a Joana, a Joana é mãe do Pedro. O Pedro está lá em Rio Grande. Que criança adorável, 11 anos. Está lá no grupo da Paula, que é coincidência da mãe do João, que está aqui em São Paulo. O João, o Pedro, aos 3 anos, viraram para a mãe, eu quero pôr vestido. Essas mães viraram e falaram assim, vai ser barra para você, mas tem o meu apoio. E eles estão se vestindo com o vestido. E quando perguntam para ele o que ele é, não vai para um rótulo em cima, não, porque, como eu digo no meu livro, que vocês vão comprar, é seis só, alivia minha mala. Por favor. Todo mundo nasce gente, o resto é rótulo. Então, taca um rótulo de transexual, que é um rótulo patológico criado pelo Harry Benjamin na década de 50, que até hoje não evoluiu, nem ele sabia o que estava fazendo, porque ele era amigo do Kinsey. Ah, eu vou fazer uma escala também. E fez, e deu no que deu. Né? Onde ele vai do crossdresser de armário à transexual operada. E está em voga até hoje isso, sabe? Então, eu estou respondendo dessa maneira a você porque fica parecendo que os elementos externos são definidores da identidade do sujeito, mas é o contrário, a identificação faz com que ele busque esses elementos externos de tal forma que ele possa aliviar-se. Você não queira saber o alívio de uma pessoa trans quando se monta pela primeira vez. Menina, dá pulinhos, né? Dá pulinhos. Eu dei pulinhos. Pois é, estou falando. Porque é um alívio, sabe? A pessoa fala, espera aí, olha, agora eu estou me expressando como eu acho que eu tenho que me expressar. E aí vem, se vier a pressão externa, ah, mas está ridículo, não sei o quê, olha, ele está cagando e andando. Porque ele está bem ali, entendeu? Então, esse é outro aspecto, porque o que nós temos que trabalhar com as pessoas transgêneras, se você é uma profissional e atua nessa área, é ajudar a pessoa a fortalecer o eixo existencial dela. Porque toda a demanda da sociedade é para que ela seja o que ela não é. E pegando um gancho aqui com relação à velhice, o velho é obrigado a ser o que ele nunca foi. Então, aí que a coisa fica mais danada ainda, porque ele é estimulado a não mudar, né? A roupa, por exemplo, essa roupa está ridícula. E ele não tem estrutura para falar, mas eu adoro coisas ridículas. Né? Então, eu tenho que ajudar a pessoa a isso, a firmar uma identidade, né? E deixar que o mundo role do jeito que ele é. Gente, eu tenho espaço para uma última pergunta e a gente tem que encerrar. Quem que está com o microfone? Aqui? Alô, bom dia, assistindo a uma palestra, uma aula que um rapaz transgênero ministrou em um momento, ele falou uma coisa que me deixou bem reflexiva sobre isso. Eu queria saber um pouco da opinião de vocês. Ele tinha em torno de 40 anos e estava fazendo a transição. E um dia, andando à noite na rua, tinha uma moça na frente e ela ouviu os passos dele atrás e ela demonstrou um certo medo e ele parou para pensar que há pouco tempo atrás, enquanto ele performava, né, se expressava enquanto uma moça, naquele momento ele estaria rezando para que a pessoa de trás fosse uma mulher e não um homem. E ele se percebeu, então, passando de um momento de um oprimido para ser um opressor dentro de uma sociedade que é normalmente, predominantemente machista, né? E eu fiquei bem reflexiva sobre isso, né? Eu queria saber de vocês, se vocês se entendem, então, agora, enquanto se expressando enquanto mulheres sendo oprimidas dentro dessa sociedade, e como vocês se relacionam com isso? Olha, eu não mudei, eu sou a mesma pessoa. O fato de eu ter sido homem a vida inteira e fazer parte de um conjunto de pessoas que na nossa cultura é opressor, não faz de mim automaticamente uma pessoa opressora. A percepção que uma mulher pode ter numa rua, numa cidade que nem São Paulo, à noite, e ouvir passos atrás, é típico, né, da nossa sociedade, que essa mulher fique esperando ou desejando que quem vem atrás seja uma mulher e não um homem, porque o homem potencialmente será um agressor, será um assediador, quando não coisas piores. Bom, mas isso é uma coisa constatável na nossa sociedade. O fato da pessoa transicionar ou se expressar dentro da questão de gênero de outra forma não muda a essência dessa pessoa. Se ela é uma agressora, uma pessoa que tende a invadir o espaço das outras pessoas, de ser abusiva, assim, não vai fazer muita diferença se ela está se expressando como homem, como mulher ou como não binária. Eu acho que, historicamente, na nossa sociedade, são os indivíduos masculinos que tendem a aparecer mais como opressores, por causa desse jeito que o patriarcalismo construiu a nossa cultura. Mas, para mim, não quer dizer que automaticamente todos os homens são abusivos. E nem quer dizer que os homens estejam livres de serem oprimidos também. Existe uma grande quantidade de estupros que é praticada em homens. E não é relatada, porque os homens também são ensinados a não revelar esse tipo de coisa. Eu fui assediada quando eu era um menino, quando eu era um adolescente de 13 anos, dentro do ônibus, de uma forma muito grosseira e agressiva. Fiquei assim, meio em pânico, não sabia o que fazer, como reagir. Como muitas mulheres, eu fiquei meio paralisada. Mas eu nunca relatei isso, a não ser agora, quer dizer, há uns tempos atrás. Por causa disso, os homens também são ensinados que eles não fazem parte, não devem fazer, não é digno que eles façam parte do grupo das pessoas assediadas, agredidas ou abusadas. Você percebe? É uma cultura muito fascista. Se vocês quiserem fazer a revolução da sociedade, façam a revolução de gênero. É a última revolução que sobra fazer para a humanidade. Depois dela, essa pergunta vai deixar de fazer sentido, né? Então, o nosso inimigo se chama gênero. É um conceito que só apareceu no final da década de 60, né, naquele estudo da Joan Robinson, que é uma chatice, não leiam, mas ela conseguia categorizar o gênero como uma categoria de análise histórica. Até então, sexo e gênero estavam identificados como uma coisa só. Mesmo na segunda onda do feminismo, ainda era necessário um corpo para construir em cima do corpo o gênero, né? Então, quando se define gênero como uma categoria autônoma, e que hoje é algo muito concreto, a categoria linguística, ela é, antes de mais nada, linguagem, né, e construção, linguagem de construção dos indivíduos. Então, nós sabemos que todo esse mecanismo de opressão, ele surge do gênero. O gênero é um fundamento institucional da sociedade, homem e mulher. Por isso, inclusive, né, nos estudos transgêneros, a gente não identifica a pessoa transgênero pelo que ela faz na cama, essa curiosidade besta de programa Silvio Santos, mas a gente identifica pelo fator transgressão. A transgressão da norma de gênero é muito séria na nossa sociedade. É uma das piores transgressões, se não for a pior, né? E lá vendo com Foucault como é que a sociedade trata essa transgressão a partir do século XIX. Ou judicializando ou medicalizando. Ou fazendo as duas coisas, que é o que faz. Então surge aí a figura da transexual, que é a doente, que nasceu no corpo errado. Eu não nasci em corpo errado, não. Nasci na sociedade errada, na época errada, tudo errado. Meu corpo é perfeito. Tá? E eu faço com ele o que eu quiser. Agora, essa ideia de doença vem da década de 50. Ou então você judicializa, né, perseguindo as prostitutas na rua, como era comum, né, fazer com as travestis. Ou judicializa ainda numa mudança de nome, que hoje o processo pode levar 2 anos no Brasil, para conseguir uma mera mudança de nome. É uma coisa que na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, na Bolívia, você consegue indo a um cartório. Mas aqui, aliando-se à nossa tradicional burocracia, você viu no que deu. Então, o grande inimigo é gênero. Quer fazer revolução? Detona gênero. Aí eles vão virar para você e falar assim, mas como você quer detonar gênero se você vive como mulher? Por quê? Porque eu tenho imaginação, idiota. Gênero é figuração, então você inventa um personagem para você e vive, né? Tipo, antes de Laerte aparecer, apareceu a Muriel, foi através da Muriel que a gente conheceu, né, da Paula e eu. Então, por que não construir o personagem? Então, detonar gênero é detonar um sistema de castas, uma hierarquia besta que cria privilégios, que produz situações como essa que você falou, porque aquele homem que podia ser estuprador, também podia ser o super-homem. Olha a ambiguidade da coisa. Podia ser o salvador dela. E ela que está ali de, né, de vítima, ela podia também ser uma fascínora, por que não? Então, as pessoas não são rótulos. E a construção do personagem é uma questão de libertar as crianças. Mas, como diz a professora Guacira Lopes Louro, né, a escola existe para quê? Para treinar menino e menina. Qualquer coisa que fugir daí é problemático para ela. E treinar dentro do rigorismo que as famílias, né, querem. Ou seja, eu quero ter menino e eu quero ter menina. E tem que ser menino hétero, não pode ser homem. E aí, se acontecer da pessoa ser, ele está com a vida desgraçada. Então, o gênero é a matriz dessas mazelas todas. Ele precisa ser combatido. Né? Assim como o estereótipo da velhice é muito pesado para as pessoas e decorre muito do gênero, né? Com qualquer bobagem. Ah, isso não é para mim mais. Que não é para mim, ué? Eu faço o que eu bem entender. Né? Desci Gonçalves, desfilou com os peitos de fora, com 90 anos. Ah, está balançando, mas balança mesmo, nessa idade balança. Ah, queria que ele estivesse certinho no lugar, não está mais, mas tudo bem, ué. Desde que eu assuma aquela condição, de que eu viva aquela condição. Para mim, então, por causa disso, deixando uma mensagem final, eu acho que a psicanálise nunca foi tão necessária. Ajudar as pessoas a instituir um eixo pessoal em torno do qual ela possa se organizar no mundo e, a partir da alteridade, ter a individualidade. Sabe? É essa a minha ideia. Obrigada. Gente, o papo está ótimo, mas a gente tem que terminar. Queria agradecer a Letícia, a Laerte, foi um papo super produtivo. E quem quiser assistir depois vai estar disponível na página do CRI Norte no Facebook. Tá bom, gente? Vejo vocês mês que vem. Obrigada.